Então vem, vem, para de fingir que tá bem, bem, a real que eu tô. Bem, bem, tô a fim de dar. Às vezes acho que você esquece que melhor que eu ninguém te conhece, que melhor que eu ninguém te enlouquece. Esquece. Então para com esse jogo de ex. Finge que essa noite é a última vez. Esquece que eu fiz e eu esqueço que se fez. Chama um, dois, três. Então vem, vem, para de fingir que tá bem, bem, a real que eu tô. Bem, bem, tô a fim de dar. Aquela recaída vamos se encontrar. Vem, vem, para de fingir que tá bem, bem, a real que eu tô. Bem, bem, tô a fim de dar. Aquela recaída vamos se encontrar. Vamos se encontrar, vamos se usar. Cola que nem coca, chama aí que eu vou colar. Eu sei que o passado ele é sempre complicado, mas hoje eu boto fé que eu vou descomplicar. Falei pras minhas amigas que hoje ia no cinema. Falar pros seus amigos que vai resolver um problema. Chama o Berlog e vem me ver. Me chama de problema e vem me resolver. Vem, vem, para de fingir que tá bem, bem, a real que eu tô. Bem, bem, tô a fim de dar. Aquela recaída vamos se encontrar. Vem, vem, para de fingir que tá bem, bem, a real que eu tô. Bem, bem, tô a fim de dar. Aquela recaída vamos se encontrar. Vem, vem, para de fingir que tá bem, bem, a real que eu tô. Bem, bem, tô a fim de dar. Aquela recaída vamos se encontrar. Fala, Ju. Quanto tempo, hein? Saudades suas. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.